E já cá estamos de volta depois destes dois temas. Ah, verdade, hoje só estou eu na presença no nosso programa. Só estou eu, não está aqui para habitual. Hoje não está comigo a Adriana Flora, mas assim estou aqui eu para lhe fazer companhia nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Vamos continuar, vamos prosseguir com a nossa emissão e para ouvir agora mais dois temas, não sem antes a primeira parte da Guia dos Astros. Vamos ficar com os Trio Admira e a Igreja Iluminada logo depois, recordando os Gemini com o tema Penso em Ti. Vamos ficar com estes dois temas e a Guia dos Astros vai trazer, como sempre, os signos Carneiro, que em português do Brasil é Áries, e também, como é lógico, os signos seguintes, neste caso o Touro e Gêmeos. De 21 de março a 20 de junho, mais coisa, menos coisa. É a Guia dos Astros, depois então estes dois temas, Matando Saudades, no caso do Estrela de Mira, com a Igreja Iluminada, e depois os Gemini, que até chegaram a participar no festival RTP da Canção, mas aqui vou-nos apresentar o seu tema, que dá pelo nome de Penso em Ti. Vamos à música. Bom dia com o canal. Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Bem, bom dia. Hoje, terça-feira, começa agora mais um Guia dos Astros, né? E as previsões astrológicas para o dia de hoje, terça-feira, para Áries, Touro e Gêmeos. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, o dia pede um pouco mais de diversão. O astral promete fortes emoções na área sentimental. Seu número de sorte para este dia é o 57. E a sua cor, Ariano, é cinza. Use e abuse da cor. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, não descarte os seus pressentimentos, tudo indica que eles estão corretos. Na área sentimental, uma situação mal resolvida ainda pode incomodar. Então aproveite o número de sorte para hoje, que é o 76, e a sua cor, azul, para te dar aquela forcinha. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, não tente esconder a sua ambição, mas procure agir através dos bastidores para conseguir o que quer. No campo sentimental, há boas chances de fazer novas investidas. Número de sorte 95 e a sua cor é o preto. Daqui a pouquinho, a gente volta com Guia dos Astros para Câncer, Leão e Virgem. Já já, tem mais e mais Guia dos Astros. Sabia a tristeza que sentia, porque mesmo nem sabia que casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão que em seu anel de noivado já perdeu o coração. À saída da igreja iluminada, ela estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e de amigos, acerquei-me a desejar que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E foi chorando sem nada que no seu pranto seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim. Gemini com Penso em Ti. Olha, há pouco, enquanto a música, primeiro, eu enganei-me, disse que era a Igreja Iluminada e não era, é Anel de Noivado. Pois é, ouvintes, vamos continuar a falar do cancro da cabeça e do pescoço, um dos mais mortais. Os conteúdos são de João Marques, com colaboração da Ordem dos Médicos. É o Minuto de Saúde desta terça-feira que vai dar a conhecer mais um pouco sobre este carcinoma. Vamos conferir então, a partir de agora, mais um Minuto Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Um dos objetivos do Grupo de Estudos do cancro da cabeça e pescoço passa por promover comportamentos saudáveis e a prevenção de doenças como o cancro da cabeça e pescoço, que está intimamente ligada ao consumo de álcool e tabaco, bem como a uma fraca higiene oral, dores de garganta, dificuldade em engolir, rouquidão, placas brancas ou vermelhas na boca, podem ser o primeiro sinal de alerta. O cancro da cabeça e do pescoço é o sétimo cancro mais comum a nível mundial. Só na Europa estima-se que existam cerca de 143 mil casos de cancro da cabeça e do pescoço, ocorrendo mais de 68 mil mortos em cada ano. Estimativas para 2020 indicam que a incidência do cancro da cabeça e pescoço aumentará 30% devido ao crescimento e envelhecimento da população mundial. Esta informação foi cedida pelo Dr. Jorge Rosa Santos. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. De regresso depois deste Minuto de Saúde com o João Marques. Daqui a pouco há para os ouvintes conferirem o nosso boletim meteorológico com as temperaturas mínimas e máximas para as principais cidades, tanto capitais de distrito como cidades portuárias, da mesma forma, e claro, a região das Penhas Douradas, que é a única exceção em termos de cidades, e também aqui para conferir o estado do mar, previstas as temperaturas da água e também do... e também, portanto, da água e não só, aliás, da água e não só, temperatura e não só, também a ondulação para as principais cidades portuárias. Ora bem, vamos seguir então com, para já, mais dois temas e mais uma guia dos astros. Estou-me a referir agora aos signos de caranguejo, que em português Brasil é câncer, também leão e virgem. Depois destes três signos chegam Amália Rodrigues com Cabeça de Vento e ainda também uma outra música, uma outra voz, chama-se Amiga e é cantada, aliás... Sim, Amiga. E é cantada por Joana Amendoeira. São as próximas duas que vamos ouvir. Antes, a Guia dos Astros, com destaque já agora para a música de Amália Rodrigues. Ela é uma... Aliás, esta música que nós vamos ouvir é resultado de uma digitalização da nossa parte, ou seja, não é nada que tenha estado assim na internet ou que esteja à venda recentemente. Não. É um registro... Posso chamar-lhe fitográfico? Não sei. Um registro de fita magnética que foi recuperado já há 3, 4 anos pela Rádio Antenweb. Na altura em que até iniciamos essa recuperação de cassetes, depois não foi sendo possível. De todas formas, o que posso dizer é isto. Vamos conferir estes dois temas, aliás. E antes, a segunda parte da Guia dos Astros. Bom dia. Com vocês, Guia dos Astros. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Bem para você de câncer, você não terá dificuldade ao lidar com situações novas. Astral bastante intuitivo no sentimentalismo. Aproveite o dia de hoje também para os contatos com pessoas de autoridade, que será bastante harmonioso. Sua cor é marrom e o número de sorte para hoje é o 46. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Para você de Leão, excelente astral para organizar as suas atividades de trabalho. O contato com o público será favorecido. No campo sentimental, a atração física vai estimular o romance. Seu número de sorte é o 26 e a sua cor é bege. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Você de Virgem já começa com um bom dia. Não perca a chance de tratar dos seus interesses financeiros neste dia. Bem, no campo sentimental, os laços mais sólidos contam com a proteção da lua. O número de sorte para hoje é o 42 e a sua cor é creme. Guia dos Astros para Libra, Escorpião e Sagitário daqui a pouquinho. Daqui a pouco, tem mais Guia dos Astros. Caprichos que ele tem, faço mesmo ao meu amor quando aparece zangado para acalmar-lhe o furor. Num beijo canto-lhe o fado, me vai. vale mais uma cantiga cantada à tua maneira que andarem os dois a uma nesse quebrar de cabeça. Que lindo enxoval de espuma ele traz quando regressa. À noite é de prata o seu lençol, de dia veste um pijama de sol, violento mas fiel, sempre a rojar-se a teus pés. Meu amor é como ele, tem más e boas marés. Minha cabeça de vento deixou lá ser cimento. Deixa-me ser a tua amiga, amor, a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja melhor a mais triste de todas as mulheres, que só de ti me venha mágoa e dor. O que me importa a mim, o que quiseres, é sempre um sonho bom, seja o que for. Bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos. Aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-me bem, que fantasia louca guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para a minha boca. Beijos que sonhei para a minha boca. Os beijos que sonhei para a minha boca. De regresso ao auditório, depois de trazermos até vós estas duas músicas, estes dois fados, de resto, um deles, o Cabeça de Vento, foi mais tarde interpretado e feito sucesso pela cantora e também atriz Anabela. Agora vamos ao destaque do dia. Vou trazer-lhe música, esta tem que ser estrangeira, vou trazer-lhe música que dá pelo nome de My Favorite Things, uma música que fez parte do filme e do musical Música no Coração. Uma, digamos que era a única atriz que viveu, que vive, portanto, desde a peça original, desde a apresentação original, faleceu ontem, creio. Faleceu ontem, então, aos 91 anos de idade. Ela que foi, eu creio que era a última sobrevivente dos originais da, portanto, dos originais da exatamente, da primeira peça de Música no Coração. Bom, Kelly Clarkson recentemente cantou-nos My Favorite Thing, que somos ouvindo ao destaque musical de hoje da nossa, ou do nosso Antena Web Show. Raindrops on eyes and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Brown paper packages tied up with strings, these are a few. De regresso depois de My Favorite Things, e parece que esta edição poderia chamar-se Annabella Show, ou homenagem à Annabella, explico. A cantora Annabella já cantou o tema, aliás, sim, já cantou também o tema que nós ouvimos há pouco, já cantou o tema do Gemini, ou seja, o Penso em Ti, já cantou, portanto, enfim, outra... outra música que nós também aqui há pouco ouvimos da Amanda Rodrigues, e também já fez parte do Música no Coração no ano 2007, juntamente com a atriz Lúcia Muniz. Ela também cantou este As Coisas Que Tu Gostas Mais, My Favorite Things, é como se chama a música em versão portuguesa, é As Coisas Que Tu Gostas Mais. A cantora que também esteve no festival onde Sara Tavares participou e venceu, Annabella em 93, Sara Tavares em 94. Já que tanto o propósito veio esta música, estas músicas e esta voz, vamos ouvi-la. Antes do intervalo, antes do fecho da primeira parte, vamos ficar com Eis-me na voz de Annabella. Eu despeço-me por agora, mas a segunda parte regressa em peso. Vamos ficar com os 10 Pissiga, aliás, com o Jafo Mega. Mas eu vou-vos explicar porque é que eu regresso com o Jafo Mega. Para já, vamos então à música. Vamos ficar com a Annabella e o tema Eis-me. Estão

3 em ponto, aos domingos às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. E já cá estamos, ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Antena Web Show, terça-feira, 10 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou convosco. Vamos já de seguida ficar, aliás, já ficamos com a música dos Jaff Mega, chama-se Homem da Rádio. Então parece que o baterista, não é? O Álvaro Marques, que desviou 1 milhão e 400 mil euros. Ah, grande, grande baterista, hein? Isto aqui é sempre a bater e deixar dinheiro. É, foi um bocadinho de inspiração para iniciar esta segunda parte do nosso Antena Web Show. Vamos com mais música. Antes temos a Justiça em Cena, que hoje chega mais cedo. A Justiça em Cena vai trazer-nos o seu segundo episódio. Vamos conferi-lo nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Daqui a pouco há música e Guia dos Astros. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Degringolados. Evandro e a Felícia são dois namorados que juntaram os trapinhos e hoje moram juntos. Mas a relação entre eles não está muito bem das pernas. E agora, uma mulher misteriosa bateu na porta deles. Pois não? Acho-me raspar, acho pra cara chapa, pra fachacar. Como é que é? Meu nome é ser Ana e eu estar na Brasil e estar querendo... Não é estar aqui no Brasil, é estou aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil e estou querendo... Evandro, dá pra parar de corrigir a moça? Felícia, eu acho importante as pessoas falarem corretamente. E se eu, por acaso, falasse alguma coisa de errado, gostaria muito que alguém me corrigisse. Se eu tiver que te corrigir por todas as asneiras que você fala, querido, eu não faria outra coisa em minha vida. Não vê que ela é estrangeira? Estrangeira? Sim, sim. Estrangeira. Estrangeira. Não pode ser. A menina se chama Ana. Ana não é nome de estrangeira. Olá, Ana. O que você veio fazer aqui no nosso país? O que é que você tá fazendo, Felícia? Ué, tô perguntando pra ela o que ela veio fazer aqui. Tá perguntando pra ela e pra rua inteira, né? Ela não é surda, Felícia. Ela só é uma estrangeira. Aliás, que estrangeira, hein? Como é? Que estrangeira, mas... Mas o que ela é, Evandro? Ora, Felícia, mais perdida que barata tonta, foi o que eu quis dizer. O que você veio fazer aqui, hein, Ana? Aspe, raspa, raspa, raspa, faixa, cana, cafa. Como é, filhinha? Pela cara dela, acho que ela tá querendo ajuda, né? Ajuda? Mas ajuda pra quê? Aspe, para faixa, pra cana, pra cal, para com fafá, para matar cafa. Agora é que eu não vou entender nada que essa gringa tá dizendo. Calma, Felícia. Calma, que precisamos ser solidários aos nossos amigos de outras nações. Como é? Amigo de outras nações? Sim, amigos de outras nações. Por quê? Não era você, Evandro, que estava pregando contra a chegada dos haitianos no Brasil? Ora, estava. Deixou de ser xenófobo para virar o presidente da ONU, é? Não é isso, Felícia. Acontece que muita gente vem ao Brasil para roubar empregos de brasileiros. Evandro, meu bem, se a pessoa está vindo para cá, é porque existe emprego. Vai pensando, vai pensando. E por acaso, a sua nova melhor amiga está em situação diferente? Claro que está. Ah, está. Então ela não está aqui para trabalhar? Claro que não. Ha, e como é que você sabe? Logo pela cara dela a gente percebe. E o que tem a cara dela? Uma moça loira, alta, bonita... Não precisa trabalhar, é isto? Não estou dizendo isso. Não. Você está apenas dizendo que quando a pessoa vem de uma nação pobre, ela merece ser barrada na imigração. Mas, quando vê a capa de uma revista que parece ter vindo da nação mais rica do mundo, a conversa é outra. A conversa não é outra coisa nenhuma. Meu tratamento seria igual para todo mundo que estivesse em apuros, como é o caso dessa mocinha aqui. Por isso, eu, como um brasileiro hospitaleiro que sou... Me disponho a hospedar a Ana aqui em casa. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Degringolados. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Já cá estamos ouvintes, depois deste momento, desta nossa... desta nossa Justiça em Cena, não é? Vamos seguindo com mais música e, claro, com a terceira parte da Guia dos Astros, ou seja, abordagem aos signos de balança, que em português Brasil é Libra, Escorpião e também Sagitário, aliás. São os próximos três signos e, para ouvir esta edição, dois temas que eu acho interessantes. Estou na Margem, música dos grandes Doutores e Engenheiros, tema de 1988, e logo depois um tema que vai nesta onda de independente e que acaba por fazer muito sucesso em 99. Os repórteres Trávico que nos cantam o tema Mama Papa. É uma música muito curiosa que fez sucesso em 99. A sua originalidade valeu-lhe umas quantas vendas e muitas passagens do videoclipe no extinto Sol Portugal. Pois é. Muito bem, vamos à música então. Estes são os próximos dois temas. Daqui a pouco vamos chegar a conhecer o nosso boletim meteorológico com as temperaturas mínimas e máximas para as principais cidades portuguesas. Bem, como digo, a forma também ficar a conhecer o estado do mar, temperatura e ondulação para as principais cidades portuárias. Para já, deixo-vos então com... para as principais cidades portuárias. Para já, deixo-vos então com... estes dois temas. Volto daqui a pouco, não saia do seu lugar porque a música... começa agora. De volta, Mais Astral, com Guia dos Astros. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Bem, bom dia para você também, libriano. Moderação é a palavra de ordem nestes tempos difíceis. Carência na área sentimental. Tá à procura de novo amor? Quem sabe você encontre. Número de sorte para hoje, 81. E sua cor é lilás. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Você de Escorpião, se quer atrair coisas positivas, não se deixe influenciar pelo pessimismo dos outros. No romance, a sensação de segurança prevalece. Número de hoje, 81. E a sua cor, Escorpião, é rosa. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Para você de Sagitário, excelente astral para fazer todo tipo de acordo. O clima de intimidade no romance vai estimular o seu apetite sexual. Número de sorte para hoje é o 4 e a cor é laranja. Já de volta ao Guia dos Astros para Capricórnio, Aquário e Peixes. As previsões astrológicas do seu dia. Oh, yes. Na voz de Jane de Paula. We'll be right back. down. I will not buy this record. It is scratched. Aqui está, reparador estrábico com Mama Papa. Antes, os Doutores Engenheiros com o tema Estou na Margem. Música então de 1988. Uma de 88, outra de 99. Foi sem querer, mas acertei na sequência de números. Ora, muito bem, vamos agora ao nosso boletim meteorológico. Temperaturas mínimas, máximas. E assim vai ser. Cidade mínima, máxima. Para o dia de hoje, 10 de dezembro. Aveiro, 3, 16. Beja, 4, 17. Bragança, menos 5, 10. Braga, 5, 15. Castelo Branco, 2, 13. Coimbra, 5, 15. Évora, 2, 17. Faro, 11, 18. Funchal, 18, 21. Guarda, 0, 8. Leiria, 7, 15. Lisboa, 5, 16. Penhas Douradas, 0, 6. Porto, 5, 15. Porto Alegre, 6, 14. Porto Santo, 16, 21. Sagres, 10, 18. Santarém, 4, 16. Setúbal, 0, 17. Sines, 7, 18. Viana do Castelo, 1, 14. Viseu, 2, 13. Vila Real, menos 2, 9. Santa Cruz, 9, 13. Horta, 9, 14. Angra do Heroísmo, 9, 14. E Ponta Delgada, 11, 17. Agora vamos ao mar. É verdade, vamos ao mar. Temperaturas, vamos ao mar como quem diz, não é? Cidade de Aveiro, temperatura da água 13 graus, ondulação 1 metro a 1,5 metro. Faro, temperatura da água 18 graus, a altura das ondas 2 a 3 metros. Funchal, 21 graus, ondas a rondar os 4 a 5 metros de altura. Lisboa, 13, com ondas a rondarem os 1 metro a 1,5 metro. Porto, 12 graus, com ondas também entre 1 metro a 1,5 metro. 20 graus na água de Porto Santo, com ondas entre os 2 a 2 metros e meio de altura. Sagres com 16, com ondas entre os 2 e os 3 metros de altura. Setúbal, 14 graus de temperatura da água, metro a metro e meio de altura. Sines, 15 graus, ondas de metro a metro e meio. Viana do Castelo, 12 graus de temperatura da água, ondas de metro a metro e meio. Santa Cruz, 18, e tal como no Funchal, temos aqui 4 a 5 metros de altura nas águas de Santa Cruz, águas que estão então a 18 graus, os mesmos 18 para a Horta, com 5 metros de altura as ondas aqui. Angra do Heroísmo com 18 graus de temperatura da água, também com 5 metros de altura nas ondas, e Ponta Delgada com 18 graus de temperatura da água e ondas a rondarem os 3 metros de altura. Este é então o nosso serviço, digamos assim, o nosso boletim meteorológico, com informações pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Atenção, porque há cidades que estão em alerta laranja, devido, como a Madeira, aliás, que estão em aviso laranja devido ao que se pode prever, portanto, para esta noite. Aliás, à semelhança do que já aconteceu na noite transata. Vamos voltar à música, ainda e como é lógico, sempre em português, ou sempre que se. Enfim, que é o caso, não é? Sempre que é possível, sempre que a exceção não obriga à regra, não é? E vamos seguir então com mais dois temas, recordando o tema das 12. Chama-se Amanhã de Manhã. Logo depois vamos ficar com Carla Maria e o tema Desejos. São as próximas duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso programa Antena Web Show. Bem-vindo, ouvinte. Ficar acordado.

Mas este amor não é perfeito. Para mim tem um defeito. Não me amas, porque eu só quero, só quero, só quero viver para ti. Porque te amo, te amo. Não posso passar sem ti. Sabes que tens meu coração, o meu corpo, o meu perdão. Quando me enganas, Carla Maria com Desejos. Antes Cerdoso com este fantástico Amanhã de Manhã. Continuando em recordações, vamos ficar com Ou É ou Há, a música do Toy, não é? E logo depois vamos ficar com A Cantar o Tirolês, na voz do José Figueiras, ele que é essencialmente apresentador de televisão, mas há uns tempos, e a propósito de um programa muito louco, decidiu também ele cantar e fez o gosto à voz com este A Cantar o Tirolês. Ele que sabe alemão, sabe também o cantar tirolês, não é? E portanto fez então esta música com sucesso na década de 1990. Vamos ouvir estes dois temas, não sem antes apresentar a quarta e última parte da Guia dos Astros, que neste caso contempla os seguintes signos: Aquário, aliás, Capricórnio, Aquário e Peixes, de 21 de dezembro a 20 de março. Mais coisa, menos coisa. Vamos conferir então a Guia dos Astros e depois recordamos estes dois temas, grandes músicas que vamos aqui voltar a escutar. Ou é o A? E também a música do José Figueiras, que dá pelo nome de A Cantar o Tirolês. Vamos à música! De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Guia dos Astros traz agora as últimas dicas, né? Começando mais uma vez com Capricórnio. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Procure ficar na rotina e desfrutar do ambiente doméstico junto da família. O astral é de grande seriedade no romance. Poderá sentir forte atração por pessoas mais velhas. O número de sorte para hoje é o 39 e a sua cor é violeta. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para vocês de Aquário, é hora de dar duro para conquistar suas metas. Talvez seja preciso fazer sacrifícios. Alguém do seu convívio poderá quebrar as barreiras do seu coração. Número de sorte para hoje é o 81 e a sua cor é o amarelo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, o seu trabalho vai fluir com mais facilidade se agir através dos bastidores. Questões jurídicas serão favorecidas. Evite o egoísmo na relação a dois. Número de sorte para hoje é o 9 e a sua cor é vinho. Que bom, ficamos por aqui. Amanhã de volta, Guia dos Astros, com as previsões astrológicas para você começar bem o dia. Você ouviu aqui na Rádio Número 1. Aqui na Rádio Número 1. Guia dos Astros. Mudei de apartamento e para meu tormento, o inverno.

De regresso, falha minha, ouvintes. Para mim era estrear música de Toy, aquela que ouvimos, logo no princípio, e também, também depois então, a música de José Figueiras e assim a cantar o tirolês. A partir de agora vamos ficar com mais um momento, neste caso informativo, porque é a leitura em dia, sugestão que nos é deixada pela Rádio Universitária do Minho, de segunda a sexta-feira. O programa é emitido na Rádio Universitária do Minho, frequência FM, e depois transmitido aqui na semana seguinte. Vamos conferir a leitura em dia de hoje e as sugestões literárias que nos são deixadas por António Ferreira e Sérgio Xavier. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. Nesta terça-feira trazemos uma obra de Luís Portela, que tem por título Ser Espiritual, da Evidência à Ciência. Esta é uma edição da Gradiva. Uma pequena nota. Ficámos intrigados pelo sucesso que este livro, sucesso de vendas, que este livro apresentou a partir do momento em que é editado. Luís Portela, ele já é o autor de dois livros, pelo menos, anteriormente editados em Portugal, e deixou-nos sempre intrigados o porquê da movimentação à volta, como dissemos, deste livro. Eram vender quase como ginjas, quase como cerejas, algo haveria por trás do livro. Talvez o marketing, talvez a pessoa, talvez o professor Marcelo, quem sabe, talvez o bom tempo. Ficámos assim um pouco intrigados e partimos à leitura. Também se sabe que o pagode deixa-se impressionar por qualquer coisa. Também se lembra, a propósito, aqui há uns anos atrás, Braga, a cidade de Braga incluída, ficava de boca aberta com as performances de Oscar Quevedo, o homem da parapsicologia. Também se sabe que Uri Geller, o homem que dobrava colheres para o pagode, deixava tudo basbacado, embasbacado, e, portanto, Luís Portela, não o queremos juntar, né? Longe disso, a este tipo de companhia, de qualquer das formas, é um homem que tem um currículo impressionante. Ele nasceu em 1951 no Porto, onde se licenciou em Medicina. Exerceu atividade clínica apenas durante 3 anos e foi durante 6 anos docente da cadeira de Psicofisiologia na Universidade do Porto. Ele iniciou a atividade empresarial com 21 anos e aos 27 anos assumiu a presidência da companhia farmacêutica Bial, tendo em janeiro de 2011 passado a chairman desta mesma empresa. É homem de várias condecorações, recebeu o doutoramento dos honoris causa da Faculdade de Medicina de Cádiz, em Espanha, da Universidade do Porto, foi distinguido com o Prémio de Neurociências da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, e em 2010 foi eleito membro honorário da Parapsychology Association of the American Association for the Advancement of Science. Talvez aqui a explicação. Mais duas linhas à volta desta questão. Há uns anos atrás, apareceu por cá, principalmente na televisão e outros meios, uma figura, Flávia de Monsaraz, com um paleio a deixar, também mais uma vez, o incauto de olhos esbugalhados e arregalados, de não se sabia se de estupefação ou então maravilhamento. Presumimos de maravilhamento. Outro mais sério, muito do pensamento da escrita da escola francesa da filosofia das ciências, principalmente Michel Serres, também é assim um pouco do escrever para ninguém perceber e entender, porque provavelmente a criatura que escreveu o livro também não percebeu nada do que estava a tentar transmitir àquele do outro lado que iria mais tarde ler esse mesmo suposto ensaio. Mas vamos ao livro. o lado positivo que isto tem. Uma pessoa com esta importância na vida da investigação do país é ideal para todos os efeitos, expõe-se, mostra-se de uma forma ingênua ou pelo menos sincera, e este ponto de facto é de saudar, e com este currículo realmente é qualquer coisa. No entanto, este livro é pura e simplesmente de autoajuda. O lado menos conseguido e até que nos deixa numa situação de algum desconforto. Lê-se e não se acredita. A começar pela bibliografia, aparecem aqui uma série de nomes ligados ao espiritismo, aquilo que é a prática espírita, só falta aqui o chefe Allan Kardec. Depois, no campo das ideias, mistura Buda, Confúcio, Maomé, Cristo, Platão e Aristóteles. Só isto é um exercício que pode ser designado é obra. Afirma que os mestres, como fonte da verdade e da vida, e seus seguidores, são realmente a entidade máxima, só que os seus seguidores, alguns deles, corromperam a mensagem. Valha-nos Deus. Depois, o lado sério e científico desta questão. Apoia-se na teoria das supercordas, das superstrings, já aqui abordado de um lado sério por um cientista norte-americano, divulgador, e então aqui, pelo amor de Deus, é de fugir. Nem Heisenberg o salva. Fazendo o apelo novamente a Werner Heisenberg, provavelmente o grande cientista alemão, neste momento, deve estar a dar trambolhões na tumba. Para completar o ramalhete, só cá faltava a teoria da reencarnação. Lê-se, como dissemos, e não se acredita. Chama-se Ser Espiritual da Evidência à Ciência, a obra que passa na Leitura em Dia nesta terça-feira, da autoria de Luís Portela, com edição da Grádiva. Crítica interessante de Sérgio Ferreira. Aliás, sim, de Sérgio Ferreira. Crítica interessante a este livro, da Evidência à Ciência. Não sei, só gostou muito do livro, mas cheguei a dizer que não. De todas formas. Ou talvez sim, não é? Mas é lógico, realmente, é realmente um exercício. E talvez. É a ideia, é um exercício realmente a ter em conta. É um exercício difícil, porque joga com coisas muito complicadas, não é? Com ideias, com pré-conceitos já muito enraizados, não só em nós portugueses, mas de uma forma geral no mundo inteiro. Portanto, há toda aqui uma série de jogos de ideias cruzadas, que é realmente complicado. Bom, mas o que eu posso dizer é que é então mais um livro deixado aqui pela sugestão do Leitor em Dia. E nós vamos fechar esta segunda parte com mais um tema. A música que nós vamos ouvir agora é relativamente recente, não é? É bastante recente até. Enfim, não será mais recente, mas é um tema relativamente atual. Vamos fechar com energia e o tema Chegou o Verão. A música, eu sei que sendo já inverno não faz grande sentido, mas a música continua a causar impacto. Pois é. E por isso mesmo vamos... Porque eu acho que é que isto é um bocadinho como o Natal. O verão é quando nós quisermos, não é? Nem que seja dentro de casa, numa discoteca, numa festa. O verão é quando nós quisermos. Portanto, temos aqui este verão, não é? Chegou o verão, a música de Alexandre Faria. Vamos ouvi-la. É a próxima música que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Fecha-se a segunda parte e abre-se a terceira com Andreia Portilho. Tudo bem, meu bem, tudo bem. Vamos à música então com Alexandre Faria e esta Chegou o Verão. Bom dia! Caliente, vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Chegou o verão, talha com este som, o zumba duro, é o ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o

Embarque promove estacionamento grátis até dia 26 de dezembro. Correio da manhã, acidente no IC19 provocou um ferido grave. Topeira ajuda a assalto milionário. Afonso Dias, Rui Pedro é como um irmão para mim. Cantoneiro deve mais de 40 mil euros. E árvore no chão mata motard. Jornal Público. Conselheiro do PS Porto corta relações com o estatal por causa do pagamento maciço. Aliás, por causa do pagamento maciço de cotas em atraso. Rio sustenta que justiça é o maior problema do regime e Rui Rio diz que resolver a crise só com o acordo dos partidos do regime. António José Seguro quer maior transparência no Estado português e, por fim, europeias serão tema dos congressos do PSD e CDS, diz Marco António Costa. Peço desculpa. Jornal de Notícias. Acidente no IC19 causou um ferido grave e interrompeu o trânsito durante uma hora. Choque em cadeia na ponte 25 de Abril. Passos Coelho justifica medidas com um programa da Troika mal calibrado. Milhares de pessoas começam a encher o estádio duas horas antes do funeral, aliás, antes do memorial de Mandela. E agora o jornal I. Grupo conhecido como Gangue de Alfama conhece acórdão no Campos da Justiça. Meio milhar de pais de crianças com deficiência. Aliás, meio milhar de pais de crianças com deficiência protestam hoje contra a falta de apoio do Estado. Rui Rio defende o entendimento entre partidos para sair da crise. Marinho interrompe buscas para encontrar embarcação de pesca. Síria. Dois jornalistas raptados por grupo ligado à Al-Qaeda. Aliás, dois jornalistas espanhóis raptados por grupo ligado à Al-Qaeda. Jornal Diário Económico. Lista às europeias negociada após congressos do CDS, PPI e do PSD. Concluída a fusão que cria a maior companhia aérea mundial. Já aqui referimos American Airlines e a USA Airways. Lisboa lidera ganhos na Europa. CTT disparam 5%. Bolsas dos Estados Unidos da América em alta, com atenções centradas no Fed. Creio que esta é a Reserva Federal Alemã. A Reserva Federal Americana. Peço desculpa. Consumo das famílias e investimento puxam pela economia. Jornal de Negócios. Banca impulsiona a abertura da Bolsa Nacional. Passos Coelho. O programa de assistência estava bem desenhado, mas mal calibrado. É o que diz então o Jornal de Negócios, citando Pedro Passos Coelho. Pires de Lima. Portugal decide se segue o exemplo da Irlanda depois do primeiro trimestre. E a aquisição da Vivo pela Telefónica vai ser analisada pelo regulador brasileiro. Jornal Hoje. IDES, ou seja, IDES despede até 6 mil e vende 7 em Paris. Sonae exporta continente para a Tailândia. Iberdrola ganha adjudicação da Pemex. Axel Springer compra canal de notícias N24. E políticas monetárias não convencionais, parte 2. Jornais desportivos para fechar esta edição do nosso resumo de imprensa. Vila Condense tem a melhor defesa fora de casa. Rubem Micheli reage bem e salta direto para o 11º. Aliás, para o 11, peço desculpa. Rubem Micheli é o jogador do Futebol do Porto. Belgas querem revencer Olympiacos para ganhar alento. jogou em Madrid classificado de alto risco e nos últimos 15 jogos europeus o PSG perdeu 1. O PSG, o Paris Saint-Germain, perdeu 0-1 no Dragão. Jornal Record: Lindsay pronta a tirar Portugal ao tapete. Será ela o fator X? É a pergunta. André Almeida deve ganhar corrida a Silvio. Continuou a proposta do Jornal Record: escolha os seus 23 jogadores para o Mundial 2014. Jardim tem nas quartas-feiras dias especiais para potenciar a união. Jardim, que é Leonardo Jardim. Por fim, o Jornal Jogo, que nos traz os seguintes títulos: Luís Filipe viaja hoje, oficialização de Quaresma sem prazo definido, Futile apontado ao Nacional Montevideo, empate seria mais justo e jogo foi resolvido nos pormenores. O que não vem aqui noticiado é o falecimento do jogador do Moreirense, que já esteve no Moreirense, e ele foi então assassinado no Brasil. Atualmente já não pertencia ao Moreirense, como é lógico. Mais dois temas, vamos seguindo com música, agora para ouvir Quem Neve em Nova York, na voz do José Cid, e depois uma música que eu gosto bastante, partilho consigo. Gosto muito da letra, chama-se Canção Grata, é da Teresa Silva de Carvalho. São os próximos dois que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso Antena Web Show, e é um gosto estar consigo. Deixe-me só dizer que antes destas duas músicas mais melancólicas, vamos chegar com mais uma rubrica, que é o do Dr. Pimpolho, e daqui a pouco temos Descobrir Sons para conferir. Para já, tempo de música, e antes ainda, tempo do Dr. Pimpolho, é mais uma das suas peculiares aventuras. Bom dia! Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu, chuchu beleza, Doutor Pimpolho. Com licença, Doutor Pimpolho, o senhor mandou me chamar? Mandei. Escuta aqui, rapaz. Vieram me falar que ontem você chegou bêbado aqui no escritório? É, veja bem, Doutor Pimpolho, foi só uma cervejinha que eu tomei. Só uma cervejinha? Você tá ficando louco, rapaz? Vai se foder, tá demitido, meu. É, já esperava. Já esperava. Como é que você tem coragem de chegar bêbado aqui pra trabalhar, rapaz? Você não tem vergonha na cara, meu? Ó, Doutor Pimpolho, já que eu tô demitido, eu não tenho que ficar aqui ouvindo o senhor encher meu saco. Posso passar lá no RH pra acertar minhas contas? Que você faz suas contas, meu? Você tá louco, meu? Daqui da minha sala você vai direto pro olho da rua, meu. Não, mas pera aí, o senhor não pode fazer isso comigo? E os meus direitos? Não tô nem aí, amigão. Quero que se dane os seus direitos. Então eu vou lá na Justiça do Trabalho. Vai. E vou entrar com um processo trabalhista contra o senhor, quero ver. É, pode entrar, meu. O senhor vai perder. Eu sei. Mas então por que o senhor não me paga agora, já que o senhor sabe que vai perder? Amigo, mesmo que eu pague tudo direitinho, certinho, eu sei que depois você vai entrar na Justiça contra mim, alegando que não recebeu o que devia, pedindo indenização, esse tipo de coisa, meu. Prefiro que você entre na Justiça, me processe, eu proponho um acordo, daí eu pago uma vez só. Mas se eu não fizer acordo? É, meu, aí vai ser melhor pra mim, meu, que o processo vai demorar, você só vai botar a mão no dinheiro daqui a uns 5 anos e vai ter que pagar advogado até lá. Você tem dinheiro pra pagar advogado? Não, eu tenho. Fora que eu pego esse dinheiro, aplico, e o dia que eu tiver que te pagar, meu, daqui a uns 5 anos vai sair até mais barato do que seria hoje. É, então... Chega, amigo, vai se fuder, sai da minha sala, vai, meu. Justiça do Trabalho, meu, dou risada pra Justiça do Trabalho, meu. É o feitiço que virou contra o feiticeiro, meu, vai se fuder. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza. Mix.

mais serena e livre e descuidada, sem ironia, amor. Obrigada, obrigada por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volte a ser quem fui, sem ironia, aceita. Aqui está a música da Teresa Silva de Carvalho, chama-se Canção Grata. Para trás ficou o tema de José Cid, Cai Neve em Nova Iorque. Agora, nesta terça-feira, há a rubrica Descubra Sons para ouvir. Vamos falar de música holandesa. Pois é, ouvintes, de regresso, vão então para a rubrica Descubra Sons, aqui no Canal 1, no programa Antena Web Show, a rubrica semanal de cada terça-feira. Vamos hoje conferir a música holandesa. O programa Nas Voltas do Globo, mais logo à noite, vai abordar com mais profundidade essa questão. Vamos falar-lhe da música holandesa desde as suas origens, neste caso desde a gravação sonora, mas... Para já hoje, porque vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, música, um tema bastante curioso, de 1940, da Ensemble Esmeralda. Esta gravação ilustra bem a originalidade e a singularidade do povo holandês, dos chamados Países Baixos, já que 40% do território fica abaixo do nível do mar. Ora, digamos que desde o princípio... Tanto desde o princípio, pelo menos desde que há gravação sonora na Holanda, isto portanto à década de 1900, que há toda uma originalidade. Digamos que a Holanda tem uma indústria fonográfica e depois discográfica muito versátil, e isto nota-se desde um princípio em termos de instrumentais, em termos de letras, em termos de apresentação. São discos e fonogramas que muito dão a conhecer da cultura e dos costumes da Holanda, um país que é e que vai evoluindo, né? Já foram parte da hegemonia, né? A hegemonia de Amsterdão, né? Digamos com a forma como os holandeses tinham, portanto, a sua levavam da sua cultura, da forma como a faziam. Aliás, há até um ditado que diz: Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda. É portanto algo bem ilustrativo da originalidade e da garra também do povo holandês. Ao mesmo tempo, há esta construção, a esta, porque para quem não sabe, já agora, só fazendo aqui um parênteses, para quem não sabe, ali esta parte toda da Holanda era a maior parte era pântanos, não é? Que foram drenados para então poder fazer o país Holanda. Diziam então que, enfim, a composição da música holandesa é toda ela muito versátil, sempre foi, ainda hoje é. Por isso é que nós temos os Passenger fazendo também sucesso, por isso é que temos a Holanda como um dos países na frente da dance music. E é um país que, apesar, portanto, não ter um idioma muito influente em termos económicos, em termos políticos, tem, porque está também cerca, está próximo do alemão, é um idioma que conseguimos facilmente entender em termos de sibilância, em termos de termos fonéticos, conseguimos associar rapidamente onde é que, se conseguimos perceber onde é que estamos situados. Estamos situados num país que tem um idioma parecido ao alemão, que no caso é o holandês. E é interessante ver como mesmo em holandês, digamos, é uma cultura que consegue ter uma expressão internacional. E estas músicas que nós vamos aqui recuperar são um exemplo disso. Aliás, a indústria discográfica holandesa teve fontes interessantes que ajudaram à sua preservação, à sua recuperação, consequente digitalização. E hoje em dia temos à nossa disposição vários temas de vários artistas da Holanda, desde 1900 até 1950. Pois a partir daí a recuperação já começa a ser mais fácil em praticamente todos os países, e muito mais nos que estão do lado do Ocidente, em que a evolução, digamos assim, chegou mais depressa. Portanto, temos aqui algo muito interessante. O que nós estamos aqui a ouvir é uma dança, um pequeno registro fonográfico, neste caso discográfico, que tem a duração de 2 minutos e meio quase, e que se chama Student Hart for B. É uma composição que vamos conferir, aqui trazida pela Ensemble Esmeralda, e tem algo muito curioso que eu nem sequer sabia, descobri enquanto preparava este espaço radiofónico, esta rubrica, o Descobrir Sons, é que esta música, em plena década de 40, ainda tem a enunciação. Não fala aqui na editora, pelo menos não é perceptível, mas sim, fala na Esmeralda, que é a Ensemble Esmeralda, e vai interpretar o tema Student Hard for Bay. Vamos conferir nesta edição do Descobrir Sons um tema de 1940, este que vos disse, Student Hard for Bay, que é trazido aqui pela Ensemble Esmeralda na edição de hoje do Descobrir Sons. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de mars De student gaat voorbij. A edição de hoje do Descobrir Sons, com este momento muito curioso, esta peça musical holandesa. Mais dois temas para ouvir já de seguida. Vamos recordar mais outras melodias. António Variações, que nos canta a canção do Engate, e logo depois os Delfins, que nos cantam Um Lugar ao Sol. Vamos ainda também seguir esta edição com mais outros dois temas. Os Sétima Legião, que nos cantam Sete Mares, aliás, Sete Mares. Porquê não esqueci, exatamente, é isso que eu ia dizer, Porquê não esqueci, e também vamos ficar com uma outra música para recordar também, aqui neste caso trazida pelos Sitiados. A música chama-se Outro Parvo. Já aqui passamos uma vez essa música, vamos passar novamente. É então o tema de 99, foi talvez o último grande sucesso dos Sitiados, a banda de João Aguardela. Vamos ficar com estes quatro temas e daqui a pouco eu volto. Estamos quase no término desta edição do nosso programa Antena Web Show. Bom dia, nesse caso já boa tarde com o Canal 1. aceitar entrar no jogo a perder. Antena Web, Canal 1.

De volta ouvintes, depois de outro parvo no meu lugar, a música dos sitiados, para trás ficaram Sétima Legião com Por Quem Não Esqueci, também ainda para trás ficaram temas dos Delfins, Um Lugar ao Sol, e também a melodia que abriu esta sequência musical do nosso programa Antena Web Show. Vamos seguindo com mais temas, e daqui a bocadinho, claro, com mais temas, porque já vamos à rubrica, à última rubrica que falta desta edição. Aliás, se é a última rubrica, claro que é a que falta, não é? Porque senão não era a última. Tá bom, a rubrica que falta do nosso Antena Web Show, que é o que são as palavras de fé deixadas pelo Padre Gil Vander Moreira. Vamos conferi-las e depois, daqui a pouco, então, as despedidas do nosso programa, do nosso Antena Web Show. Vamos conferir, então, as palavras de fé do Padre Gil Vander Moreira para quem precisa, para quem gosta, para quem as quer receber. Preste atenção ao momento que se segue. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé, reflexão a partir da Bíblia. Os versículos 33 a 35 do episódio Parábola do Bom Samaritano, Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, descrevem o comportamento do samaritano, são riquíssimos em detalhes e constituem a coluna vertebral do processo que começa com a compaixão e deságua na misericórdia. São a referência com base na qual se define a identidade de cada um dos personagens. Vamos agora em busca das palavras do próprio texto, a fim de sondar seu significado mais profundo. O samaritano percorre os seguintes passos interligados e interdependentes. Certo samaritano, anônimo, pois não é revelado o nome dele, herege, segundo a religião judaica, impuro, segundo o povo judeu, pagão, segundo a cultura judaica, representante dos samaritanos, que por 900 anos foram discriminados pelos judeus. O samaritano, em viagem, se aproxima da realidade do caído e semi-morto. Não passa adiante. Não leva teorias que justificam a exclusão e aliviam a própria consciência. Interrompe seus planos e deixa-se guiar pelo inesperado, pelo inédito, pelo que acontece. O samaritano estava em viagem porque estava trabalhando, estava ocupado e provavelmente também preocupado com suas responsabilidades. Mas, por ironia da história, as pessoas que encontram mais tempo são as mais ocupadas. Diz a sabedoria dos engajados: se precisar de ajuda, procure alguém que está muito ocupado, pois este terá mais tempo. Quem pouco trabalha, não encontra tempo para ser solidário. Não encontra tempo para nada e, ao mesmo tempo, nada faz em prol de si mesmo e dos outros. Tempo é questão de preferência. Quem ama verdadeiramente sempre encontra tempo para estar com a pessoa amada. Encontra o seu jeito de multiplicar o tempo e conquista o tempo necessário para estar com o outro. O sacerdote e o levita voltavam do trabalho e teriam, em tese, mais tempo para dedicar ao pobre assaltado, mas foram insensíveis. O samaritano usa seu precioso tempo para ser solidário. O samaritano chega junto, não fica à distância na arquibancada da vida, aproxima-se do outro que está em apuros. Padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal do povo de rua da cidade de São Paulo, certa vez, quando saía da prisão, foi nervosamente interpelado pelo diretor da prisão. Pode voltar lá dentro, pois os menores infratores recomeçaram outra rebelião lá e já faz alguns funcionários como reféns. Padre Júlio discerniu no calor do conflito e voltou. Ao entrar, pulou no meio dos menores rebelados e gritou: "Silêncio! Sentem todos!" Um menor grandalhão perguntou-se e disse para todos: "Vamos obedecer, pois o padre, nosso amigo, está falando." Padre Júlio, continuando, conclamou os menores: "Vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu." Todos rezaram e assim a rebelião foi contida. No dia seguinte, perguntaram aos menores: "Por que vocês obedecem ao Padre Júlio e não obedecem aos guardas penitenciários?" Eles responderam em coro: "Padre Júlio é gente fina, é nosso amigo. Chega junto quando estamos em apuros. É verdadeiro, gosta de nós, não mente para nós." No dia seguinte, Padre Júlio constatou que alguns menores tinham sido torturados por dizerem a verdade e denunciar as arbitrariedades cometidas pelos guardas. O samaritano vê o excluído semimorto. Não foi um olhar frio, calculista, sobre o sofrimento do outro, mas sem um olhar com base no outro que sofre. Um olhar de benevolência e ternura deixa que a dor do outro entre através dos nossos olhos. Certamente foi um olhar penetrante. Passa a ver o mundo conforme a dor do outro e deixara-se guiar pela visão de que o outro sofrendo, que vê o outro sofrendo. Diz a sabedoria popular: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Um provérbio indiano expressa semelhante compreensão ao dizer que os olhos veem mil vezes mais do que os ouvidos escutam. Que o Deus da vida, que é infinito amor, nos abençoe. Visite o site de Frei Gilvander na internet, www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Padre Gilvander Moreira com as suas palavras de fé. E eu há pouco esqueci-me, disse que mais uma música que abriu a nossa sequência, não é? Ora, falei nos sitiados com outro parvo, falei nos sétimo legião com porque não esqueci, falei nos delfins com lugar ao sol, mas não falei no António Variações com a canção do engate. Ah, pois é. Vamos agora fechar com mais 4 temas esta edição, depois do Padre Gilvander Moreira. 4 temas que nos vão levar, e de que maneira, aos anos 80. Vamos ficar com música dos Afonsinhos do Condado, música que dá pelo nome de Que Horas São. É uma música, aliás, ela não se chama Que Horas São, agora fugiu-me aqui o nome da música, mas é um tema, é um clássico já da banda, que antes era o Tiro Liro e o Tanuir e o Vladimir, e depois passaram para Afonsinhos do Condado, e que deixam, sem dúvida, muitas saudades. Dizem então que vamos aqui recordar os senhores que abrem esta sequência, os Afonsinhos do Condado. E eu estava aqui a ver se conseguia ter aqui a definição da música, mas não estou aqui a ter muita sorte com o nome da música, não. Por acaso, não estou sendo bem sucedido. Bom, sendo assim, então vamos mudar um bocadinho de esquema, porque não quero trazer aqui músicas que não têm. Não quero trazer aqui tanto músicas que não têm o nome, não é? Eu tinha aqui esta pretensão de trazer esta música, que pena que não é possível. Mas pronto, vamos então ficar com outros temas. Vamos fechar esta edição com as seguintes melodias. Vamos ficar com Os Dias Atlânticos, música que é trazida pelos Ban. Logo depois, Só Gosto de Ti, música dos Heróis do Mar. Ainda por vir também nesta edição a música do Tom Doce, na voz de Ana D'Água. E também o Elevador da Glória dos Rádio Macau. São as próximas 4 músicas que vamos ouvir, as próximas e últimas, na edição de hoje do nosso programa Antena Web Show. Foi um prazer estar consigo, ouvinte. Votos de o resto de bom dia e amanhã voltamos aqui a encontrar-nos mais ou menos por volta da mesma hora. Fique bem e até amanhã, agora ao som destas 4 grandes músicas. Ao som de, por exemplo, Dias Atlânticos dos Ban. Até amanhã. estou bem assim. E tu também. Só gosto de ti. Porquê? Não sei. Mas estou bem assim. E tu também. Vem um paquete que passou na vida. Lá vão eles viajar. Se tu aqui estivesses, gostavas como eu. Gostavas de os ver passar. Afinal, vale a pena não pensar em mais ninguém. Só gosto de Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Thank you. um beijo salgado. Coco faço uma batida, areia faço a minha cama. Gosto de me dar a vida, sempre que o sol me chama. Fica mais quente o verão quando te tenho ao meu lado. Dou-te um doce em troca de um beijo salgado. Dou-te um doce em troca de um beijo salgado. Um doce em troca de um beijo. Está no nome da